Ben. I have to tell you at home that you're listening to the Radio 1 in Concert program on 247 metres in the medium wave band and on the Radio 2 VHF network, 88 to 91 megahertz in glorious stereo. Well, if you look in your Radio Times, you'll see that Nuts were scheduled to appear for the rest of the show, but unfortunately, due to motorised problems on the M6, they were unable to make it. So we're very pleased indeed to have a band to step in at such short notice who are currently in the middle of their British tour. They've been together just under a year, and they've had an album out and two singles. The album was called Damned, Damned, Damned. The last single they released was entitled Neat, Neat, Neat. They've got another single out in about 4 weeks' time. Thank you. Would you please welcome one of the best of the punk rock new wave bands, The Damned. Still can't figure out what it is that reminds me of. Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today. Tem tempo que a gente não começa com essa pressão. Eu não sabia que tem uma turma aqui embaixo, na esquina aqui da praça, que fica... Eles apostam tudo, né? Primeiro número do ônibus que vai passar, quantas escarradas o neguinho vai dar na parede. Tá brincando. É. Já viu isso, JB? Não. É, mas tem uma turma aqui, uns 12. E a parada deles também é apostar qual tipo de música que vem na frente do Jumboteco. Que abre. Ah, é, vem a Cell, vem um dub. Sei. Vem o Curuca. Com certeza ninguém apostou no Damned hoje. Manda um abraço pro Curuca logo de cara, mandou. Curuca, que tocou? É. Porra, Curucão. Boa noite, bem-vindo a mais uma Super Terça. Ronca Ronca do dia 25 de agosto de 2009. JB, qual o caminho para a participação da nossa audiência? Ouvintada, entra por onde? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro 102.9 e fala com a gente. Essa gravação aqui ao fundo tem 32 anos. Teremos promoções hoje, Nandão? Claro, claro, querido, claro. Esse barulhinho, de novo, Nandão, é pra ser interpretado como um sim. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. We'll be right back. Salve, grande Maurício Valadares, ronca, ronca. Quem tá falando aqui é o Lobato, do Rapa. Maurício, grande abraço, parabéns pelo programa Ronca, Ronca. Sempre bons sons. Esperamos um convite aí pra estar aí um dia com você, participando do programa também. Uhum. É isso aí, um salve. Oh, yeah. Quando é que a gente convida o Rapa? Vamos convidar semana que vem. Hein, JB? Por mim, terça que vem. Aí o fundo, a nova, se é que a gente pode utilizar a palavra, edição de Sly and the Family Stone no festival, que acabou agora da gente comemorar 40 anos, o Woodstock. 6 faixas absolutamente inéditas da apresentação do Sly e seu combo no domingo, dia 17 de agosto de 1969. E na edição vem o álbum da banda lançado no mesmo ano, em 69, Stand. Se você quer saber qual o principal mais fodástico baixista de funk sobre a face da terra, esse um aqui é o fundo, Larry Graham. Estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. E para o seu rádio em frequência modulada, oifm BH 93.9, Campinas 94.1, modulando 100% de sinal via fibra ótica, muita pressão no turbo. Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7. Grosseria, hein, Nandão? Já pensou Funk. Você ali, hein? Funk. Que diz a ouvintada, JB? O Fabrício Xavier diz que o programa começou muito agressivo, soltando marimbondo pelas ventas. É verdade. A nossa correspondente em Salvador, Vanessa Lee, diz que faz muito calor na terra de Raul Seixas. Relação completa das músicas que nós estamos... Putz, grila. Super terça, né? Super terça sinistra, mano. Brincadeira. É uma informação bacana para a nossa torcida. Genserico, representante máximo do Ronca Ronca no Planalto Central, está neste exato instante na boca do jacaré, à direita da câmera, manja ali, à direita, no gol onde o Fernando Praia está agarrando. Ele está ali com a camisa do Ronca Ronca, já apareceu várias vezes, só prestar atenção ali, naquele muquifinho ali. Manja, Genserico? Um beijo grande para a família Siriquense. Ele não está ouvindo agora, não. A gente vai pegar da onde a gente largou terça-feira passada. Ah, faça favor, né? Paramos na Vagarosa. Durante a semana coloquei um pensamento do Madlib. Ele não tem e-mail, não tem computador. O negócio dele, se alguém quiser falar, entrevistar, marcar show, contratar, tem que ser olho no olho. Manja, comunicação direta. Quer pegar dali? Vamos dali, apesar de... do Madlib está totalmente conectado com essa ideia de tecnologia. Lógico. O cara não faz disso um combustível acelerante do seu trabalho, tá certo ou não? Oi, porra, é verdade. Vem cá, a gente vai falar disso agora? Tem uma trilha sonora pra isso, negócio de comunicação. Aperta o play. Hein? Alô, quem não comunica, se comunica. Alô, dona Sofia, eu juro que eu não sabia, dona Sofia. Vamos em frente com o Chacrinho? Vai, garotinho. Você diz que gosta de alguém, porque não vai lhe falar. Ora, ora, essa, o negócio é comunicar. Você diz que gosta de alguém. FM. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Oi, FM. Eu filho, eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Mais uma, Nandão, por favor. Meu filho, Guerreiro. Eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Cara, a coisa que eu mais tenho saudade dos anos 80 é o Chacrinha. Eu acho mó saco esse papo de anos 80, mas o Chacrinha era muito maneiro. Recentemente a gente levantou aqui essa peteca. Você lembra uma notícia que tinha saído na Folha de São Paulo? O João Gordo lançando no programa da Angélica, eu acho, em 1900, de preto e branco, o disco dos Ratos. É mesmo? É, ao vivo, ou gravado, sei lá, mas... Você quer ver o jogo? Como é que é? Agora eu quero. Brincadeira. Os Ratos lançando o Ratos disco... Ratos de Porão na Angélica. É. Que e aí loucura, o jornalista... Da Folha de São Paulo falava isso, como a televisão brasileira encaretou, a gente comentou aqui. E nós levantamos a possibilidade dessa caretice ter começado exatamente com a saída do Chacrinha da telinha. Ok. Né? Porque ele subvertia, transgredia, fazia o diabo. No rules. E apontava realmente o caminho a ser guiado. Não entrou ninguém no lugar dele, nesse sentido de colocar as coisas bem colocadas de cabeça para baixo. Então é por isso que você tem saudade. Agora, se você pegar a pior banda do mundo e colocar o baixista Buster Cherry Jones, Adrian Belew, guitarrista que passou pelo King Crimson, e o tecladista do Funkadelic Parliament, Bernie Worrell, essa pior banda do mundo vai se transformar em uma das melhores bandas do mundo. Não foi exatamente o que aconteceu com Talking Heads aqui ao fundo, que já era uma das melhores bandas do mundo e que ficou absolutamente genial. Muita pressão, meu amigo. JB, vamos alavancar a promoção? Vamos nessa. Temos uma perguntinha a fazer para a nossa torcida, exatamente para dar uma direção ao Jumboteco, que está completamente desorientado, como sempre. E vamos acariciar uma parte considerável da nossa audiência, mais precisamente... a Tauma, que se localiza em Belo Horizonte. JB, uma palavra. O negócio é o seguinte, sexta-feira agora tem show dos Paralamas do Sucesso no Chevrolet Hall em Belo Horizonte, certo? E a galera que quiser concorrer a ingressos, basta responder a seguinte pergunta: qual banda você gostaria de ver numa sessão ao vivo aqui no Ronca Ronca? Certo? Certo. Você manda a participação para oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro, diz que é de Belo Horizonte, né? Isso. Não adianta ser do Acre ou de Porto Alegre, tem que ser de BH. Todo mundo participa. A nossa audiência é de Belo Horizonte. Identifica ali, eu sou de BH, quero participar da promoção dos Paralamas. No final do programa nós vamos sortear 5. E durante a semana, o show é sexta-feira, a gente entra em contato e passa a bula completa para os felizardos. É isso aí, Paralamas do Sucesso, sexta-feira agora, no Chevrolet Hall, em Belo Horizonte, certo? Mais uma vez o endereço, JB, por favor. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro. E diz qual banda você gostaria de ver numa sessão ao vivo no Ronquinha. The name of this band is Talking Heads. Esse foi um dos últimos grandes discos que demoraram a sair em CD. Negozinho fazia passeata. Mano, aquele negócio, guitaria. Baixo assinado. Cadê o CD? Cadê o CD? E demorou muito mesmo. E saiu repleto de músicas inéditas na edição original. Eu tenho, espetacular. É. Muito bom. E aí, Nandão, tudo certo? Tudo escorrendo bem, cara? Pô, tranquilidade. É. Será que nós temos alguma ouvinte com o nome Ângela? O que você acha? Você é o gestor de nomes. O que eu acho? É, deve ter algum. Angela, and she's nearly 23. complimentary shower. They call her Angela, Angela. Oh, Angela, Angela. Sap rising tonight, Angela. A dry stick at the end of her breast, and an overzealous hand. You can't do it back, no. Snapped off by Angela, Angela. Oh, Angela. Fala, Maurício Valadares, como é que tá, nego velho? Quem tá falando aqui é José Sarney. Tô sempre ligado, meu velho, aqui no Ronca Ronca. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Eita ferro. E aí, depois, o cara falou o quê? Aí salve-se quem puder, né, meu camarada? Aí o fundo, o disco do Jarvis Cocker, do Pope, disco solo dele. Ouvimos a música Angela. JB, mais uma vez a promoção para a rapaziada que chegou meio atrasada ao Jumboteco, que já está galgando parâmetros loucamente, né? Hein? Vamos lá. É só acessar oifm.com.br, clicar no Fale Conosco, marcar Rio de Janeiro e dizer qual banda você gostaria de ouvir numa sessão ao vivo no Ronca Ronca, para ver o show dos Paralamas, que rola nessa sexta-feira no Chevrolet Hall em Belo Horizonte. E a turma de Belo Horizonte, que se identifique. Eu quero participar da promoção. O que mais, Nandão? Pô, um abraço para toda a bancada do PT. Acho que tem três senadores só agora. Já viu quanta gente saiu do PT desde que... Debandada, é? Porra, meu camarada. Titanic, é? Porra, total. Salve-se quem puder. Rapaz, olha o que o Ronca Ronca faz na vida de uma pessoa. Não, isso, o negócio é neurótico, a pressão é muito forte. Você viu o outro maluco lá, o aviador? Vi. Seriado em Cambridge? Essa hora deve estar passando. Uma companhia irlandesa, tipo, de preço muito baixo. Sim. A onda dessa companhia de aviação é essa. E o Júlio César era piloto aqui da Varig, deu aquela ingresia toda. E saiu matéria, né? Os pilotos brasileiros são muito reconhecidos, né? A excelência dele. E ele conseguiu trabalhar nessa companhia irlandesa. E está completamente seduzido pelo Ronca Ronca. Ele é um fissurado em rádio. Ouve lá. O e-mail dele está no site do Ronca. É verdade. Um abraço para o Júlio César. Manda um abraço para o Júlio César. Muito obrigado, Júlio César. Se você está gostando do nosso programa, gente amiga, um beijo grande, Julinho. Diga lá, JB, teu xará. Rapaz, o Chico T, de São Paulo... Chico T, de São Paulo, diz que tinha dois programas para hoje. O aniversário da sobrinha, ouvir o Ronca Ronca. Ele ouviu o Ronca Ronca. É, claro. Falar em Inglaterra, Nandão, você viu que aquelas menininhas inglesas que deram o golpe aqui na seguradora... Uou, é o seguro, malandro. Vão ficar aqui 8 meses fazendo... Voluntariado. Trabalho limpando calçada, tirando jaca... Comunitário. Trabalho comunitário. É, consertando telhado. Nós fizemos uma inscrição lá na paradinha que está formatando as punições para que elas passem por aqui para dar uma limpezinha no estúdio. As duas, hein, JB? Seria uma boa, hein? Hein? Você manja o naipe das moçolas? Me agrada, me agrada. O que você acha? Passar um bombril? Me agrada, me agrada. Tamo junto. Ouvi um Jarvis Cocker, por exemplo. Já que falamos da nossa audiência, vamos mandar um beijo super especial para Maria Elisa, que ouve pela primeira vez o Ronca Ronca. Risada. Risada daqui a pouco. Ah, tá. Risadinha, segura a onda aí. E vamos mandar um beijo, Nandão. Manda um beijo pra Melina, nossa ouvinte de toda terça-feira. E eu vou dizer em seguida onde ela está ouvindo Ronca Ronca neste exato instante. Manda um beijo pra Melina, por favor. Mel. Beijo grande. Mel. Pode falar, Mel. Mel? É. Mel. Olha onde é que ela tá, hein? Olha só, hein? Agora. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspiraba por ti bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. ¡Maleva! Canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar toda el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción Maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción Maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. ¡Sí! Oi, FM. Ei, você, ei, meu amigo, meu camaradinho, apita aqui, o que é que você tá fazendo que não tira o disco da vitrola? Me ajuda aqui, esse negócio continua rodando, eu vou quebrar a cara, eu vou morrer passado, eu, me tira daqui. Ah! Café de los Maestros. Que diz a ouvintada, JB? O Charles Porto. Ih, rapaz. Ele tá pedindo o som do Vado. Diz que o Vado acabou de lançar um CD. Ué, a gente tá já mostrou muito bacana. A gente já mostrou umas 25 faixas do CD do Vado. Acho que eu tô até com ele aqui. Ah, o que mais? O Sérgio Greif falou que tá de volta ao Rio. Uma lenda, é. E tá na escuta. Tem gente que adorou ouvir o Herói do Sertão. Muitas participações para promoção. Tá valendo então a promoção, tá, né? Tá rolando. Tem gente pedindo a saída do presidente do Senado. Qual é o outro? A gente botou o Sarney, que é ouvinte do programa, e tem um outro que entrou terça-feira passada. Quem foi? Hein? Não deu. Alô, ouvinte da Oi FM. Aqui quem fala é Edir Macedo. Eu tô sempre ligado nas doideiras do Ronca Ronca, com Maurício. Isso aí. Um beijo pra Edir. Valeu, Edir. Aproveitando esse clima aqui embaixo, Nandão, JB, um dos grandes orgulhos que o programa tem é conseguir falar com uma plateia absolutamente diferente em tudo. Ai, meu Deus do céu. De idade. De idade. De gosto musical. De tudo, né? Nós temos ouvintes de um ano, como o Vicentinho, como a Muzinha. É, Vicentinho, só pelas paredes de fralda, ouvindo Loving Cup dos Stones, a Muzinha também. Ouvinte com 70, Brasil. 80 anos, enfim, gente de todos os lugares do Brasil. E o programa não tem nenhum tipo de objetivo, né? Não é um programa de reggae, não é um programa de rock, não é uma música africana. Né? A gente procura simplesmente pairar sobre os estilos, sobre os sons, tentando passar uma forma que a gente acha mais possível de ser feliz curtindo essas múltiplas caras da música. Porra, então a gente já faz isso há muito tempo. Ah, bate palminha aí. Porra. Não, a outra lá, a mecânica. Não tem, essa daqui é risada. Não, tu falou muito bem. Porra, que isso, cara. Continua, queridão. Então a gente procura fazer isso há muito tempo e as pessoas entendem. É. E muita gente também não entende. Né? Quem quer ouvir reggae não vai ser feliz aqui nas duas horas. Quem ouve música eletrônica também não vai. Quem quer ouvir música brasileira exclusivamente também não vai. Agora, quem quer saber de tudo, certamente a meia-noite e cinco vai estar dando risada. É. Não é isso? Tem gente que estranha o fato do programa não ter uma sequência assim lógica. É, pois é, porque infelizmente nós estamos praticamente sozinhos no dial. O que eu lamento há muitos anos também. Se nós tivéssemos outros companheiros, como nós temos, né? O FM e outras rádios. Mas é pouco, é muito pouco. Por isso o rádio vem perdendo plateia a cada minuto, como meio de comunicação. Então, dentro dessa desorientação que é o Ronca Ronca, a gente recebe mensagem de todos os lados. E terça-feira passada, quando nós mostramos a Roberta Fleck, cantando Angelitos Negros, que a Cat Power mostrou aqui no Rio, em São Paulo, muita gente participou, você lembra, JB? Sim, sim. Sob forte emoção, Mas teve um ouvinte, que eu não lembro o nome dele agora, que participou de uma forma absolutamente inesquecível. A Roberta Fleck cantando em espanhol, a música, né? Um compositor cubano, se eu não me engano. Ele mandou uma mensagem sucinta dizendo o seguinte: que merda! Aproveitar esse momento maravilhoso aqui ao fundo para dedicar, Nandão, a próxima música a três fissurados ouvintes que a gente tem toda terça-feira: Risadinho, o Eulino e a Selma. Olha que meio campo dos diabos. Eulino, Selma e Risadinha. E juntar os três na próxima canção. Recentemente nós colocamos uma promoção aqui no ar. Olha a parada. Risadinha, lenda. Colocamos uma promoção no ar dizendo quem você levaria para se apresentar no Senado, se lembra? Claro. Qual banda você gostaria, qual artista que você levaria para se apresentar no Senado em homenagem àquelas figuraças que estão lá. É verdade. E entre as muitas respostas que nós recebemos, uma também se destacou: Odair José, com a música Eu Quero Tirar Você Desse Lugar. E essa música vai para a Selma, para a Risadinha e para o Eulino. Oi, filho. Ronca, ronca. Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Fria em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui já não foi pra distrair. Eu senti saudade de você. Podia mais lhe esquecer. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. Não interessa o que os outros vão pensar. Eu sei que você tem medo de não dar certo. Pensa que o passado vai estar sempre perto e que um dia eu posso me arrepender. Eu quero que você não pense em nada triste. Pois quando o amor existe, não existe tempo pra sofrer. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. FM. O Clube do Bolinha estará no dia 5 de outubro, na 30ª Feira de Animais, uma festa. Não vai mais sair na rua. namorar ninguém. Não mais conversar com ninguém. Nandão, vamos para Bolívia? Vamos. Sem escala. JB, mais uma vez o endereço da OIFM para participação da nossa torcida. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio 102.9 e tabela com a gente. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em oifm.com.br. Aperta aí, Nandão. OIFM. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Outra turma frenética ligada no rádio, como antigamente. Ficava todo mundo em volta do rádio. Lembra, Nandão? Claro que lembro, lógico. Pessoal cascudo na Casa Lima Barreto. Manja aquela orelhinha colada assim no rádio? Cabeça inclinada. Sai com torcicolo? Claro. Que alívio, hein, JB? É verdade. Vamos dar uma passada logo na agenda, não? Vambora, aproveitar. Brazilian Jazz Festival Brasil, aliás, sétima edição. Evento homenageando o jazzista Benny Goodman. Já passou por Recife. Agora em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Vários artistas maneiros, artistas dos Estados Unidos, França, Benin, Suécia. Vai ter o grupo Jazz 6 do meu grande amigo Luiz Fernando Veríssimo, Colorado. Jazz Festival Brasil no teatro Sesc Ginástico aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha 87, ali no centro, segunda, quarta e 7:30. E lá em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena, 1537. Maiores informações no site do evento, certo, Truta? Qual é o site? Jazz Festival Brasil, né, meu amigo? .com.br, tá de brincadeira? Diga lá, JB. Sexta-feira agora, a banda Sapatos Bicolores lança o disco novo, Quando o Tesão Bater, na Festa Play, que rola no clube Acebe, em Brasília. Certo? Show dos Sapatos Bicolores, sexta-feira agora, na Festa Play, que vai rolar no clube da Acebe, em Brasília. E sexta, sábado e domingo, aqui no Rio de Janeiro, o grande festival Back to Black. Muitas atrações maneiríssimas, Gilberto Gil, Wilson Dor com Marisa Monte. No sábado vai ter MV Bill, Banda Black Rio com Mano Brown, Ice Bull, galera do Racionais, Ed Mota, nosso amigo Ed Mota. Tem o Ed aí? Tem uma piscina? Tem, sempre tem. Domingo também mais eventos lá na Estação Leopoldina, ali no centro do Rio de Janeiro. Uma parada sensacional. O que você quer? Piscina, meu brother? Uhum. Quer dar um mergulhinho, meu camarada? Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim, né? É, claro. Chega lá, JB. Segunda-feira, dia 31, tem show da banda 365, no Sesc Carmo, que fica na Rua do Carmo, 147, em São Paulo. Mais uma vez, JB, por favor. Vamos lá. Show da banda 365, segunda-feira, dia 31, no Sesc Carmo, que fica na Rua do Carmo, 147, em São Paulo. Someday you come along. And he'll be big and strong, the man I love. Then when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure that he'll come someday, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe not. From which I'll never roam. Oh, what would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Oi, FM. Ronca, ronca. We'll be right back. Oi FM. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? O nome do disco é Sangrou. E a banda Satanic Samba Trio. Há muito tempo eu tô pra mostrar essa rapaziada de Brasília aqui. E aí, JB? O Túlio Brasil lembra que hoje é aniversário do Jeff Tweedy. Ah, é, do Wilco. Do Wilco. E lembra que sexta-feira tem show do Ed, do Fino Coletivo e do Mané Sagaz no Circo Voador. Boa. O Frederico Tavares diz que o programa começou muito doido e tá chovendo muito em Belo Horizonte. É mesmo, né? O José Barbosa participa da promoção dos Paralamas e diz que o primeiro beijo que ele deu na esposa dele foi em 99, num show dos Paralamas. Que coisinha fofa, hein? Manda um abraço pro Bruno Menezes e toda a equipe de promoção da rádio que tá no carro da rádio ouvindo Ronca Ronca. Aí, Nandão. Vou levar todas as caixinhas de energético, só aviso isso. Nandão, você lembra da terça-feira passada? Qual é da parada? Quando você se relacionou com a moça aqui? Comparando Roberta Fleck com Bruce Springsteen. Não, canta, canta, vai, não, vai. Contra, vou voltar. Vai. Não. Vai. Não fala inglês, né? Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly. His song. Telling my whole life. Quero ver quando entra. Vai que é tua, Nandão. Não parem. Vai. Pra onde, meu camarada? Mas sim, conclua o seu raciocínio. Não, que você comparou a Roberta Fleck com Bruce Springsteen. Sim. Pelo sucesso. No sentido, de ficar taxado por aquele tipo de som específico, meio som de motel, assim, entende o que eu digo ou não? And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my face. Então podemos concluir, JB, que isso aqui é um sonzinho de motel. É mole? Puta que pariu. He found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his. Será que pela medição do Ibope, por nós mostrarmos uma música muito comercial, um sucesso do Dial? FM, AM, PM, XM, qualquer M, menos a que merda. A nossa audiência foi alavanca até o Himalaia. É bom que a turma da promoção tá ouvindo. Hein, Brunão? Você acha, Nandão? Você é o nosso gestor para assuntos de radiodifusão. Você segue essa tendência que para ser popular, ter audiência, precisa cair no comestível? No popular? É. Ah, eu não sei opinar sobre isso não, cara. Eu não entendo de rádio, você sabe, né? Vai, JB, o que diz a nossa ouvintada? Uma média de Belo Horizonte reclama exatamente disso, da padronização burra dos meios de comunicação, o Alexandre Guimarães. E nessa padronização, Bruce Springsteen desceu pelo ralo, Roberta Fleck, genial, que vem ao Brasil mais uma vez, desceu pelo ralo, segundo os conceitos do Nandon. O Alexandre Guimarães, do Leblon, do Rio de Janeiro, falou que agora que o Vasco ganhou, acabou o jogo, ligou o rádio para ouvir um ronquinha. E o Rinaldo Anjos... Que grosseria, hein? Ele podia ter sonorizado o jogo com ronca-ronca. É, mas é muita atenção, né? Tu acha, rapaz? É muita coisa para acompanhar junto, né? É verdade. É. E o Rinaldo Anjos, de Itabira, Minas Gerais, pede mais artistas africanos. Como, por exemplo, Ali Farka Touré. Ali Farka Touré. Ele é o maior fã do Mundo Livre que tem lá em Minas Gerais. É que meu francês tá meio mal das pernas. É verdade. JB, mais uma vez uma promoção que nós estamos com ela no ar. Vamos lá. Você acessa oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e diz qual artista você gostaria de ouvir numa sessão ao vivo no Ronca Ronca. Isso. Você participa e concorre a ingressos pro show dos Paralamas, sexta-feira agora, no Chevrolet Hall, em Minas Gerais, Belo Horizonte. E o pessoal de Belo Horizonte faz o que no e-mail? Obviamente diz que é de Belo Horizonte, né? Que quer participar da promoção. Exatamente, pra gente selecionar bacaninha. E o show é de quem? Sexta-feira agora, Paralamas do Sucesso. Do solo, hein, H? Mandou bem pra caramba. Oi, FM. Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre. Já é. Mas baixou um santo no Herbert nessa gravação que os Paralamas fizeram exclusivamente para o UFM, para o Ronca Ronca. Rock My Plimson, clássico de Jeff Beck. Baixou um santo mesmo, hein? Eles fizeram essa gravação no nosso mega estúdio, oh, yeah, onde rola todos os dias Oi Novo Som, ao vivo às 7 da noite, dentro do nosso portal oinovosom.com.br. Certo, Maurício Sola? Positivo. Aliás, amigão, amanhã tem mais uma edição do estúdio ao vivo com nós aqui. E fica ligado que tá rolando o concurso Versões Novos Baianos. Você que tem uma bandinha chinfrim lá no Leblon e curte Novos Baianos, você pega qualquer música dos caras, faz uma versão maneira, disponibiliza lá no nosso site, faz o upload da música. A gente vai escolher 8 dessas versões, das mais legais, e depois o público vai escolher a versão mais maneira. E a banda que for escolhida vai ter uma série de mordomias, vai tocar na rádio. Enfim, acessa o portal inovação.com.br e fique por dentro do que tá rolando. Ainda vai ter concurso de banda vindo por aí, hein? Essa galera da Oi não é mole não, meu camarada. Nandão, lembrando que amanhã, lembrando que amanhã tem show do R Sigma e sexta-feira é Casuarina. É isso aí, garotão. Queria, sua amiga minha falou assim, pô, cuidado, cuidado, cuidado. Ronca Ronca periga virar rato-bola, hein? Olha só, mas baixou um santo nele aqui, violentíssimo. Baixou um Jeff Beck no Herbert aqui, cara. Esses caras estão tão acostumados a tocar junto, evidentemente, todo dia eles tocam. Para sair um elogio, entre aspas, como saiu do Bi, para esse solo que o Herbert deu, é que a coisa tem que ser muito especial. Normal, né? Exatamente, muito especial, porque eles tocam eles normalmente. Já viram essa música. Todos eles fazerem tudo, né? E já tocaram 400 mil vezes essa música. Mas Vieira, tu acertou na mosca, foi só porque você mandou o torpejinho mesmo. É, que dia toca o Sonduro aqui? E o Sonduro é no... Sábado. Na sexta-feira. Sexta-feira. É. Aliás, o Sonduro também faz parte desse bolinho. Bruce Springsteen, Roberta Fleck. Ah, por causa daquela música. Seven Seconds tocou 1 milhão de vezes. Tá. É uma música maneira, mas a gente só conhece o Sonduro por causa... Só conhece aquela música do Sonduro. Mentindo? É. Tá, olha só. Oi, Maurício. Aqui é o Sonduro. É muito... legal estar com vocês. Sentiu? Oi, Maurício. Hein? Aqui é o Sonduro. É muito legal estar com vocês. Quem tem dúvida, oi, tá Maurício, bem, né? De como a criança aqui, fala, olha só. Oi, Maurício. Aqui é o Sonduro. É muito legal estar com vocês. E é ele aqui ao fundo. E o Sonduro. Aqui é Wilson Duro. É muito legal estar com vocês. Estou lendo aqui na minha listinha que você também é Horríveis. Horríveis? Aquele cara que trabalha com ouro. Horríveis, amigo. Horríveis. Horríveis. Horríveis. Tem aí só musicão, Nandão? Olá, galera. Só musicão. Só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca. E aí ao fundo, ela. Rosa, menina rosa, vem que eu quero... Vamos retomar o assunto que a gente largou? Falta meia hora, né, meu brother? Até que enfim, né? Rosa, menina rosa. Essa é uma das pontinhas que a gente pode juntar para diminuir um pouquinho o andar da carrocinha. Como eu disse no site do Ronca Ronca, sobretudo a garotada, que conforme bem criou a imagem o Sunny Pitbull, se sentiu currado, estuprado pela obrigatoriedade de ter um Twitter. E acabou fazendo. Então a garotada... O Sandy Pitbull tá longe de pertencer à garotada. Então imagina a menina, 14, 15 anos, 16, o cara. Acaba tendo. Aí cai naquela nossa história do beijoqueiro de micareta. Faz um monte de coisa e acaba não se comunicando por nenhuma. Por nenhum desses canais que ele deveria utilizar bem para fazer as suas ideias navegarem. E Vagarosa da Céu, aqui ao fundo, o disco dela, recém-lançado. E o pensamento Mad Lib, que está lá na página do Ronca, no site da Oi, mostram como você pode tratar com todas essas ferramentas de uma maneira objetiva e que funcione. Porque já falamos aqui várias vezes, ainda mais quando sai um disco, alguma coisa assim. O cara tem todos os martelinhos, os parafusos, tudo. Aí você vai em cada um, todos falam a mesma coisa. A informação é a mesma em 10 frentes. E não se renova. Essa que é a desgraceira. A coisa não se renova. Rosa, menina rosa. Você tem dúvida de que o título desse disco é uma resposta dela ou uma afirmação dela? Nenhuma. Pra isso tudo, né? Nenhuma. Eu tenho testemunhos, eu ouvi gente que trabalhou com ela dizendo que chegou na época do primeiro disco: olha, a gente vai fazer, já planejamos aqui, Céu, você vai no programa X, Y, Z, vai dar, se tocar não sei aonde, fazer não sei o que lá, não sei o que lá, uma planilha monstruosa de eventos mais ou menos obrigatórios. Ela virou e falou: cara, pô, acho que tem mais coisa mais legal pra fazer, coisas mais legais pra fazer na vida do que fazendo isso tudo aí. Meu estilo de trabalho não é esse aí não, cara. E aí caiu fora. Por falar nela, JB, nós temos uma informação muito interessante para a nossa audiência em Recife e Fortaleza. É isso aí, dia 18 de setembro tem show da Céu no Teatro da Universidade de Pernambuco em Recife, e dia 19 de setembro tem show dela no Centro de Convenções em Fortaleza. Vamos lá, dia 18 de setembro no Teatro da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, e dia 19 de setembro, no Centro de Convenções, Fortaleza, Ceará. E na segunda semana de setembro, nós vamos colocar alguns ingressos para ambas as duas apresentações da Céu, em Recife e Fortaleza. Mas Nandão, JB, toda terça-feira a gente sai daqui sabendo muito mais do que do jeitinho patético que a gente chegou ao estúdio da UFM. A nossa audiência é... A gente pode fazer o Roncapedia, né? As informações vão se complementando, vão se alongando. Roncapedia? É. Beleza. Não tem esse negócio tá, aí? Tá, ok. Isso. Hein, JB? Tem. Porra, eu não conheço essas paradas não. Roncapedia. Hein? Informações vão se completando, pessoas vão encaixando os blocos, né? Vai... Momento batatada, falei besteira? Não, claro que não. Hein, JB? Roncapedia. Não, tá certo. Roncapedia.

I've ever been wrong. Ronca, ronca. Mas enfim, todos esses clássicos que nós mostramos têm a presença da baixista Carole Kay, que eu nunca tinha ouvido falar. Ela simplesmente foi a baixista desse disco aqui ao fundo. Pet Sounds com Beach Boys. Poderia ficar falando aqui de Ray Charles, de Lou Rawls, de um monte de gente. Centenas de clássicos. Parece que ela é, como instrumentista, a figura que mais gravou no planeta Terra. É isso. É verdade. Esse ouvinte nosso falou isso terça-feira passada. E você correndo atrás do nome dela, você vê como realmente ela foi uma pessoa produtiva. E está nativa até hoje. Aí as pessoas devem pensar assim, ah, porra, mas só mostrou música pop, né? A gente tava falando da música pop, de Roberta Fleck, não sei o que, blá, blá, blá, blá. Quer saber um outro disco? Ela participou como guitarrista. Que guitarrista. Isso? Nandão, introduza a nossa torcida o nome do disco e o intérprete. Carol Kay participou como guitarrista, o nomezinho dela tá lá na capa, no interior. Esse aqui é o The Mothers of Invention, Freak Out. Nome do álbum, Freak Out, primeiro disco de Frank Zappa. Freak Out com a participação de Carol Kay na guitarra, mano. Aí a gente volta à fita, que é fita, cassete, né? E chega aquela conclusão. Que a gente, sobretudo aos mais jovens, a gente costuma chegar na orelha, no cangote, como diz a Céu, e falar. Fala pra eles. Bonitão, bonitona, presta atenção. Quando o negozinho chegar na tua orelha, tirando onda, como o Nandão gosta de tirar. Tu tira onda, né? Tiro. Quando baixar um Nandão no teu coleguinha, porra, sei conheço tudo. Tudo. Sei porra. Hein, JB? Que eu sou foda, porra, que o Nandão, não sei o que, tiro onda, não tira nada, não sabe nada. Ninguém sabe absolutamente nada. E como a gente falou, a cada terça-feira a nossa audiência participa do Roncapedia. Exatamente. Acabando milho, acabando pipoca, hein? Diga lá, JB. O Fábio Ximenes diz que uma das melhores fotos de Woodstock é o Sly Stone clicado pelo Jim Marshall. É. Maurício, o Man te pergunta. E perguntinha? Man Friend. Te pergunta pelas fotos da live do festival de Woodstock. Da Life, desculpa, Life. Ah, é verdade, porque eu comentei. A Life, ela fez uma edição comemorativa, agora não sei se foi na segunda ou na terceira década, com 20 ou 30 anos do festival, ela pegou essas pessoas que se tornaram muito conhecidas, né, símbolos do festival, e levou para o local onde elas foram fotografadas originalmente. Então esse casal aí, que tirou uma onda da capa do disco, estão juntos até hoje. Isso é uma matéria, né? Tava lá, nessa edição da Life, e todas as outras figuras, aquele busanfa dentro d'água, manja, o busanfa, tomando banho, aquele busanfã brancão ali... É. Também, a moça tá lá, o busanfa mudou um pouco, lógico. Caiu. Algo mais, JB? O Ítalo Amorim pergunta quando a Oi FM vai chegar em Curitiba. E para fechar a tampa, o Gustavo McGregor diz que está ouvindo o programa hoje pela primeira vez e está achando fantástico. Um abraço para o Gustavo McGregor. Isso. E no dom? McGregor. Holandês, né? Quantos minutos para a promoção? 5. Temos que deixar o ventado acordado, né? I built a house, I built a home, I wrote a Fala, Maurício Valadares. Como é que tá, nego velho? Quem tá falando aqui é o José Sarney. Tô sempre ligado, meu velho, aqui no Ronca Ronca. Acabando milho, acabando pipoca. Vamos virar o lado do compacto na grosseria? Então vai. E aí, Nandão? Tô ouvindo. O que mais, JB? O Felipe Maciel diz que teve que sair de casa durante o programa. Quem? Felipe Massa. Quem é Felipe Massa, meu irmão? Tô falando Felipe Maciel. Sim. Olha só, o cara teve que sair de casa durante o programa, mas não deixou de ouvir o Ronca. Música eletrônica. Né? Levou o celular e tá ouvindo no celular. Boa. Fez bem. Viramos o lado do compacto. É um oi, obviamente. Não, o celular, é um oi. Ouvimos My Generation. E o outro lado, a música principal, é essa aqui, ó. Segura. Ouça, canto esta canção. Ouça, canto. E não dá. A lua foi a inspiração. E só cantando é que eu posso declarar tudo que sinto. O bagulho é muito doido, hein, cara? Meu coração. E do outro lado, My Generation. Não posso mais, entenda, por favor, foi pra você que eu fiz. É o mesmo disco, cara. Para dessa, cara. Explique-me. Ouça, canto. Há 40 anos atrás, a influência que essa rapaziada tinha era The Who. Mas quem é essa rapaziada aí? Som Beat. Fazer o quê, né? Rapaz, eu só acredito porque eu tô vendo. É. Quer virar de novo? Quer virar... Quantos minutos para acabar o milho? 2 minutos. Eita, alguma notícia aí de última hora, JB? Rapaz, muitas participações para promoção. E avisar que a galera que for sorteada... É verdade. Vamos entrar em contato. Positivo e operante. Olha lá. Ouça, canto esta... Lembrando que amanhã, se Papai do Céu permitir, o programa estará disponível no site da Oi, oifm.com.br. Assim como a relação completa das músicas. A inspiração, e só cantando é que eu posso declarar tudo que sei. Nandão, vamos falar desse momento histórico do Globo. É. Que domingo, de vez em quando a gente recebe umas porradas assim por dentro dos cornos, né? Uma luz assim, não, um dia a coisa pode melhorar. Por mais que muita gente já tenha desistido. Mas o Globo, além de surpreender, hein, Nandão? Mostrou isso. Quem sabe na próxima semana uma outra situação pode ser levada ao público. Daqui a um mês pode mudar completamente uma noção que o jornal tem sobre a música. E por aí vai, no sentido da melhora. Conta, sobretudo para a nossa audiência de fora do Rio, o que, que o Globo publicou domingo. É, na página Logo, né, que é uma página móvel, que trata de temas sempre atuais, o Globo publicou um cartoon, uma série de quadrinhos do Arnaldo Branco, do personagem que ele criou, inspirado no nosso amigo Max, Matias Max, o Capitão Presença, que é um quadrinho totalmente subversivo e anárquico, underground, o mais sujo, assim, no bom sentido da palavra, da história em quadrinhos. E publicou uma história fazendo uma crítica, alusão a essa crise no Senado e tal. Talvez até o próprio Arnaldo Branco tenha ficado surpreendido com o convite, né? A história é essa. É o Presença visitando o Senado. É. Trocando ideia com essas figuraças. Dá uma lidinha num quadrinho desse aí, só pra... Com quem que ele se encontra aí, Nandão? Ele encontra com Fernando Collor de Mello, PC Farias. O que ele fala pro Collor? De cara ele encontra um ex-presidente familiar. Aí o Fernando Collor diz: sou contra o uso de drogas, meu rapaz. Aí ele: sério? Então você fez aquele governo careta? Acabando milho, acabando pipoca. Etta James. I don't want you. Já acabou, Nando? Be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true, and I just wanna make love to you. Love to... Obrigado a você que sintonizou a Oi FM, participou do programa da gente, 2 horas ao vivo. Obrigado a você que sintonizou a Oi FM, não pôde participar. Não deixe de enviar o seu pedido durante a semana para roncaronca@oifm.com.br. O programa é basicamente feito em cima dos pedidos e solicitações, enfim, da participação da ouvintada, a audiência do Ronquinha. Terça-feira a gente volta. JB, alguma mensagem de última hora? Rapaz, não, só avisar, reforçar a galera que participou da promoção que a gente vai entrar em contato. Isso. Nandão. Que? Obrigado, um beijo, de nada, tchau. Juca, um beijo. Tchau.